dia, ouvintes da Rádio do Aconchego. Hoje, 30 do 10, inicia mais um Comunidade Antenada. Meu nome é Milene, agente comunitária de saúde da Unidade do Engenho do Meio. E o tema que a gente vai conversar hoje é tuberculose, que é um tema muito que vive aí na mídia e ainda tem muito preconceito, estigmas e tem muitas pessoas que algumas pessoas não conhecem o que é a tuberculose. Mas o que é a tuberculose? Tuberculose é uma doença contagiosa que atinge as pessoas independentes de sexo, de raça e de classe social. A tuberculose é causada por uma bactéria que se chama bacilo de Koch. E a tuberculose, quando não é tratada, pode até matar. Aí a gente pergunta, quais são os sintomas da tuberculose? Tuberculose, geralmente, a gente vai observando, quando passa para a população, a gente passa aquela tosse com mais de 3 semanas, que vem acompanhada de um cansaço, muitas vezes uma dor no peito, um suor frio, sono, moleza. Você percebe a pessoa, um emagrecimento, a pessoa vai emagrecendo e tem uma febre baixa, principalmente no finalzinho da tarde. Mas todo mundo pode pegar tuberculose. Para a pessoa pegar essa tuberculose, o corpo da pessoa deve estar com a imunidade bem baixa, né? Porque, querendo ou não, a gente convive com as bactérias no ar e os vírus. Aí, quando a imunidade do nosso corpo baixa, que é por conta de uma má alimentação, de um sono regular, ou se muito estresse, a gente fica susceptível para pegar a tuberculose. E como é que a gente pode diagnosticar, né? Assim, aparecendo esses sintomas que foram falados, a gente pede para a população ir na unidade de saúde, relatar com o médico, a enfermeira, ou até com o agente comunitário de saúde sobre os seus sintomas, que aí na unidade de saúde tem um exame chamado exame de escarro. Aí eles passam esses exames para a população fazer, para você fazer, para ver se vai diagnosticar a tuberculose. Dando um diagnóstico positivo, se inicia o tratamento, que é gratuito pela rede do SUS. É um tratamento, geralmente, o tratamento básico é de 6 meses. Fazendo direitinho, depois dos 6 meses, o paciente durante esses 6 meses, vai fazendo um exame de escarro e vai vendo se está diminuindo os bacilos na amostra. Após os 6 meses, se não for encontrado nenhum bacilo, der negativado o exame, a pessoa recebe alta. E é muito importante, né? A pessoa, logo assim que inicia o tratamento, não sentiu as primeiras melhoras, não abandonar o tratamento, né? Para não ter um risco depois de ter uma tuberculose recidiva. Porque aí já vai ter que ir para outro esquema terapêutico para combater a tuberculose. E outra coisa que eu queria falar é que quando inicia o tratamento, as pessoas que têm tuberculose são acompanhadas na unidade, porque dependendo da medicação que toma, tem alguns efeitos colaterais. Aí ficam indo para a unidade para ser avaliada pela médica, enfermeira, acompanhar o peso, acompanhar se já diminuiu a quantidade de tosse. A partir da primeira semana que toma o tratamento, depois de 7 a 15 dias, a pessoa já não transmite mais o bacilo. E também, quando é positivado algum exame de alguma pessoa com tuberculose, a gente também procura fazer investigação com as pessoas que moram na casa, né, que são os contatos. A gente vai pedir a baciloscopia, que é um exame de escarro para todos, para ver se eles também não foram contaminados. Mas eu queria que vocês colocassem na cabeça que a tuberculose é uma doença que tem cura, não é um bicho de 7 papão. Se for diagnosticado, depositivado, só é fazer o tratamento e tudo certo, tá bom? Aí eu vou repetir mais uma vez os sintomas, porque vocês podem ficar de olho assim com alguém dentro da casa, senão um vizinho que é muito íntimo. Uma tosse persistente por mais de 3 semanas, cansaço, dor no peito. Você percebe a pessoa emagrecendo. Aquela febrezinha, não é uma febre alta, é uma febre bem baixinha, geralmente se dá no final da tarde. E querendo ou não, a pessoa quando está com tuberculose fica meio apático, triste. Aí a gente pede, né? Porque a tuberculose, querendo ou não, dever de todos cuidar para a gente tentar erradicar essa doença daqui do nosso país. Tá bom? Aí foi esse tema que eu trouxe hoje para vocês. E eu gostaria de pedir obrigado aos meninos aqui da Rádio Aconchego e a vocês da comunidade por abrir espaço para a gente conversar sobre algumas doenças, tá certo? Obrigada, até a próxima semana.